A sua rádio, onde você estiver. Gosto de palavras na cara, de frases que doem, de verdade ditas, benditas. Sou prática em determinadas questões, ou você quer ou não. Raquel de Queiroz. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que é homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira está no ar, Mulheres Transamérica, o espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Hoje, dia 16 de abril, lembra-se o Dia Mundial da Voz e aqui as vozes são todas femininas, não é, Marcinha Maromba? O nosso mais carinhoso parabéns a todas as profissionais que fazem da voz um instrumento valioso de trabalho. Ouvintes do Mulheres Transamérica, nossas especialistas em diversas áreas continuam de plantão. Participe através do WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz e o nosso fixo aqui, hein, Marcinha? 3028-2828. Nos estúdios conosco hoje, a empresária... Que eu admiro pra caramba, né? Por isso que eu a convidei, Elisângela de Paula Kuhn, que reservou um tempinho em sua agenda lotada, que eu sei, para conversar com o Mulheres Transamérica. Então, depois da vinheta especial que a Marcinha Maromba preparou para o quadro Mulher Entrevista, vamos dar um bom dia à nossa querida convidada especial, que é a Elisângela, e à nossa professoressa de italiano, a Silvana Massino. Transamérica. Mulher Entrevista. Que bonitinho, né? Bom dia, Elisângela, tudo bem? Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes da Transamérica. É um prazer enorme estar aqui hoje pela manhã, nesse sábado lindo. Que bom, viu? Como é bacana, né, Silvana? Bom dia, professoressa. Buongiorno, buongiorno. Oi, buongiorno, buongiorno. É isso aí, né? Bom dia, Marcinha. Bom dia, Samela. Gente, como é bom, né? Tá aquele estúdio cheio de meninas. Essas meninas, assim, você viu que peruca linda, né? Preta e azul. Essa peruca é de quem mesmo, professora? Essa da... É da Mortiça. Ah, é da Mortiça. E depois, olha, vai pro ar, vocês vão ver a maravilha que é, né, Elisângela? Você viu o tipo quando você ficou chegou? Linda. Ah, a Marcinha é maravilhosa. Bom, antes da gente conversar com a Elisângela, agora a gente vai... É o momento musical, né, Marcinha? É, a cantora do dia de hoje... faz grande sucesso no Brasil, mas é uma belíssima italiana e quando o assunto é Itália, o Mulheres Transamérica recorre à sua especialista. Nos estúdios com a gente, a Silvana Massino, que eu já apresentei, a professoressa de italiano, ela fala um pouquinho pra gente da nossa querida, como é que chama? Laura Pausini. Isso aí, vamos lá, professora. Mulheres Transamérica, cantora do dia. Laura Pausini, nascida na cidade de Faenza em 16 de maio de 1974, é uma cantora e compositora italiana. Iniciou sua carreira profissional em 1963, mas não consigo enxergar nada, niente. Após vencido o Festival de Sanremo na categoria Novos Talentos, com a música La Solitudine, é considerada a cantora italiana mais popular dos dias atuais, de maior vendagem e com maior número de prêmios recebidos. Sentiu assim aquele Rzinho, né? Bacana, né? Isso aí mesmo. É... Temos mais para falar da cantora? Não, vamos uma primeira música dela, né? Qual é a primeira música, Silvana, que vamos... Bom, de Laura Pausini? Laura Pausini canta Un'emergenza d'amore. Mulheres Transamérica. Un'emergenza Grande Laura Pausini, que mulher bacana, né, Elisângela? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho com a Elisângela de Paula, que tem muita coisa para falar. Essa menina empresária aí tem muita coisa mesmo. Ela é formada em Ciências Contábeis e Direito, com várias especializações na área de Direito do Trabalho. Elisângela é sócia na empresa familiar de Paula Contadores Associados. Iniciou sua trajetória aos 14 anos, isso eu sei. Era minha vizinha, eu estava só prestando atenção. Aquela menina ativa ali, né? Então, ela começou dentro da empresa. Além de sua dedicação na formação profissional, sempre esteve envolvida em questões da comunidade. E ela, gente, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a CIF. E foi vice-presidente de turismo da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná, FACIAP. Em 2013, foi eleita a contabilista do ano, de 2012, né? Hoje faz parte do Conselho Superior da ACIF, do Comitê Gestor da Micro e Pequena Empresa de Foz do Iguaçu e é vice-presidente do Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Recentemente escolhida por meio da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, que é CMEG de Foz do Iguaçu, do Sistema Ficou Comércio Sesc Senac Paraná para receber a honraria de mulher empreendedora. Nossa, ufa, até cansei. Gente, você viu? Quando a mulher, ela é impressionante. Depois dizem que eu fico né, de mimimi. Não tem nada de mimimi. Vamos lá, Elisângela. Parabéns pra você. Tenho orgulho de você, né? A gente, nessa hora que a gente tem orgulho de ser mulher. Ah, Rita, eu acho que as coisas foram acontecendo. Eu não tenho, não sinto nenhum... Diferente de nenhuma mulher que acorda todo dia, vai batalhar pelo seu negócio, pela sua família. Eu acho que a gente só quer ser feliz no final de tudo isso. Verdade. Né? E as coisas vão acontecendo. É, eu também tenho um carinho muito grande por você. A gente, né, somos vizinhas. Somos vizinhas, né? Porque eu trabalho ali todo. Estou mais no escritório do que na minha casa, isso é verdade. Né? E você acompanha meu crescimento, né? Nossa, indo ali todo dia para o colégio das irmãs. Uhum. Eu acho que a minha trajetória foi acontecendo. Eu tive oportunidades na minha vida, né? Nasci meu pai é uma pessoa que é meu exemplo diário, né? Talvez o mais importante até nem esteja no meu currículo, que é as duas filhas que eu tenho, que faltou, né? Que são duas meninas preciosas. Eu acho que a minha família é o que eu tenho de mais valoroso, tanto a família que eu nasci, quanto a família que eu construí. E eu me sinto sempre devendo, sabe? Pelas oportunidades que eu tive para a minha cidade, para a minha profissão, eu amo o que eu faço. Então, tudo foi muito natural, acho que eu tive oportunidades e usufruí delas. Não foram, assim, conquistas, nada fora do normal do que uma mulher que tenha oportunidade e consiga fazer. É, que Deus te abençoe e continue nessa humildade, que é por aí mesmo, viu? O início em atividades profissionais foi realmente com a família, Elisângela? Foi, também foi muito natural. Acho que isso tem muito a ver com meu pai também, né? Não é fácil contador ter seu filho contador e eu tenho a minha filha contadora já. Nossa. Formada e trabalhando conosco há 5 anos. Nós estamos na terceira geração do escritório. E eu acho que isso é muito mérito do meu pai, porque ele nunca chegou em casa reclamando da profissão. Sempre viu a profissão de contador como uma profissão responsável pelo desenvolvimento dos negócios e, por consequência, intervindo no desenvolvimento do país. Uhum. E aí isso enchia a gente de orgulho ser contador, né? O peso que essa profissão pode ter, né? Verdade. Na sobrevivência, na manutenção dos negócios, na geração de emprego. E aí foi natural, eu já resolvi ser contadora. A primeira grande briga com meu pai foi porque eu queria estudar à noite. Para ganhar o salário inteiro, porque eu trabalhava meio período, estudava de manhã e eu queria ganhar um salário inteiro. Era mais por causa até do salário do que para trabalhar, né? Mas tudo bem. Mas também se não gostasse, não ia querer, né? Verdade. Então, e aí ele deixou eu fazer segundo grau à noite, que não era muito normal no meu tempo, né? Não, e aí eu fui nenhum. Fazer o segundo grau à noite para trabalhar o dia todo. Porque eu gostava mesmo, né? E ele sabiamente fez eu começar de boy, pro arquivo. Eu transitei por todos os setores do escritório. Olha. Então, isso é mérito dele, né? Soube conduzir isso e a gente hoje faz com a minha filha, que já está lá, já é formada, como eu falei. Então, eu acho que são exemplos, né? A gente se mirando num bom exemplo. É o que a gente fala pro nosso filho todo dia, né, Rita? Isso mesmo. Saiba com quem anda. É verdade. Né? As coisas são construídas dessa maneira, verdade. Né? E eu tive toda essa sorte aí de poder estar nesse meio, né? Então, trabalho desde cedo e nunca tive dúvida na profissão que eu queria. Tá vendo? Isso aí é o mais importante. Bom, você sempre teve afinidade com o empreender e gerir pessoas? Eu gosto muito de gente. Acho que gente é bem complicado. E talvez até por isso eu goste tanto. Né? As pessoas são diferentes, né? Você nunca sabe tudo. Você verdade. Nunca está completo em entender as pessoas, né? Uhum. E isso fez... Como eu tenho uma profissão extremamente técnica, que é a contabilidade, depois eu fui para o direito, que é... Eu precisava entender mais gente. E aí me aprofundei nessa área de pessoas mesmo, né? Fiz até esse BDG, dinâmica de grupo. Eu muitas vezes me sentia um patinho feio, porque era eu contadora no meio de um monte de psicóloga, né? Ah, certo. E eu brinco com as minhas amigas psicólogas que elas não são muito normais. E elas acham que eu que não sou muito normal, né? Então... E eu aprendi demais, né? E assim, e você se conhece. Quando verdade. Vai estudar gente, a primeira grande conhecimento é se conhecer, né? Aí é que tá o perigo. Isso. E aí você sabe lidar com as pessoas que estão no teu trabalho, na tua família. Eu acho que todo empresário, Rita, devia dedicar um tempo a essa questão de gestão de pessoas e conhecer pessoas. Uhum, as empresas que têm sucesso e crescem, elas trazem essa questão de gestão de pessoas nas decisões estratégicas da empresa. Uhum. Né? Elas não deixam o RH lá se matando sozinho, isoladamente, daí faz a estratégia e depois vê como é que o RH resolve. Não, elas trazem as... Porque as nossas empresas são feitas de gente. Verdade. Nós prestamos serviços para gente. A gente... Né, então, precisa entender né, as pessoas. Todo empresário devia se dedicar a isso. Aliás, todo ser humano, porque a gente tem família, a gente convive, ninguém está isolado no mundo, né? Verdade. Quando a gente entende melhor isso, a gente sofre menos. Verdade. Porque nunca a gente entende de maneira completa. Mas, né, entendendo as pessoas, você vai aprender a se colocar no lugar do outro, julgar menos. Isso. Porque a gente tem, por natureza, julgar muito o outro, né? Então, a vida fica mais leve. Mais leve. Né? Falou tudo. É mais isso. Leve e solta. É isso aí. É, Elisângela, esse envolvimento contínuo com a CIF e outras entidades do comércio é uma das maneiras de melhorar o coletivo do comércio local? Sem dúvida. Isso é responsabilidade de qualquer cidadão iguaçuense, nascido aqui ou que tem essa cidade enquanto coração. É preciso se envolver nas entidades. Não é possível você ter sucesso na sua vida empresarial isoladamente. Uhum. Você precisa contribuir para o desenvolvimento de tudo que está ao seu redor. Verdade. E ainda mais numa cidade de fronteira que tem os seus problemas, né? É diferente de qualquer outro lugar. Uma cidade que tem mais de 70 etnias, está aí a professora italiana, né? Que a gente é exemplo para o mundo nessas questões de etnia. Por outro lado, é mais difícil você unificar um entendimento. Uhum. E o empresário precisa entender, Rita, que quando ele vai para uma associação se doar, ele recebe muito mais. Porque ele conhece as quando eu fui presidente da CIF, talvez eu tenha aprendido mais do que as minhas duas graduações, do que as minhas 5 especializações, do que a minha vivência inteira empresarial, porque lá eu pude ter contato verdadeiramente com todo com o empresário do Três Lagoas, do Porto Meira, da Vila Portes, e conhecer as realidades dessas pessoas, dessas empresas. Foi de um aprendizado, eu sou eternamente grata à CIF por ter sido presidente daquela entidade, porque eu aprendi muito, né? Eu hoje não tenho dificuldade de sentar numa mesa com ninguém para conversar sobre questões da cidade, em função desse envolvimento com as entidades. Uhum. Você surpreende muito, primeiro com as nossas riquezas, que nós temos muitas, mas também com as nossas mazelas, que não são poucas. Não são poucas. Uhum. E aí, como não se envolver? Algumas cidades bem pertinho da gente são exemplos nisso. Marechal Cândido do Rondon é a cidade com o maior número de empresas associadas proporcionalmente à população do Brasil. Olha! Toledo nos ensina muito nessa questão de associativismo, de cooperativismo. Né? A Europa, a Itália é um exemplo para o mundo no cooperativismo. Né? A gente só ganha quando a gente faz as coisas junto. Uhum. Eu falo que para os meus clientes, eu falo assim, gente, a pior coisa que tem é um concorrente muito fraco. Porque quando você tem um concorrente muito fraco, você se acomoda, você não pensa em inovação. Quando você tem um concorrente na tua cola, você acorda de manhã e diz, o que eu vou fazer hoje? Como é que está o preço do cara? O que eu vou fazer diferente? Eu tenho que reter meu talento para não perder o meu melhor vendedor para o outro. Melhor coisa é um concorrente bom à tua altura e na tua cola ou até na tua frente, para você... Sim. Então, isso, se você está no associativismo, você consegue desenvolver todo o empresariado da cidade nesse conceito. Olha, e todo bacana. Mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É verdade, cidade ganha. A cidade ganha, que é isso que deveriam pensar, sabe? Você ainda entende mais do que eu, ou eu sou zero em política. Então, de repente, no meu Facebook, no meu perfil particular, eu coloco as dicas, as coisas, porque eu sou iguaçuense, amo Foz do Iguaçu, e o que eu ponho lá, Elisângela, é, sei lá, para o bem comum. Então, você está dando uma dica bacana, que, de repente, quem cuida dessa parte, que nem essa semana eu coloquei daquela placa. Na subidinha, estou na feirinha, né? Daí estou subindo, digo, eu vou tirar uma foto, porque na esquina de casa, na Belarmino, com a Benjamin, não tem um dia que eu não estou dando uma informação para um turista perdido. Cataratas, sabe como é que é? Isso. Gente, Cataratas do Iguaçu. Que nome mais? As outras coisas são depois. Cataratas do Iguaçu, por favor, município, a nossa maior riqueza. Isso. Depois foi de São João Batista. Foi perfeita aquela tua indicação. Aliás, uhum. Você tem fotos lindas lá. Sim. Eu adoro ver as fotos que você coloca no Face. É o mínimo que a gente pode fazer. Você faz um trabalho maravilhoso divulgando os cantos e encantos, sim, da nossa cidade, Rita. E eu vou te dizer o seguinte, Foz precisa melhorar muito na questão de indicação, de verdade, placas para o turismo. Perde fácil, né? Você sai para fora do Brasil, eu sou nascida em Foz, amo minha cidade, mas ninguém, uhum, conhece Foz do Iguaçu. Você precisa dizer que você mora na terra, verdade, das cataratas. Verdade. Né? É. Esses dias eu até encontrei com o pessoal de Cascavel, que sempre tem essa rixa Foz-Cascavel, né? E ela é legal, porque, uhum, as cidades estão sempre competindo na função de crescimento. E eu me falava assim, eu tenho que te admitir uma coisa, quando eu viajo para fora, eu preciso dizer que eu tô a 140 quilômetros das cataratas do Iguaçu. Olha. Que ninguém sabe quem é Cascavel, né? Sim, fora, sim, da, né, sim, do contexto, verdade, do Brasil. Uhum. E nós não temos placa na nossa cidade. E não é só ali naquele local. Lá no, uhum, De Paula também, a gente tem turista perdido direto. Você tá vendo? É, passou, E aquele viaduto da Itaipu, tem uma, uhum, placa em cima do viaduto escrito Lago do Itaipu, indicando para Vila A. Eu fico pensando, coitado do turista, que vez aqui, Lago de Itaipu, e entra para Vila A. Então, assim, tem que melhorar muito. Porque, assim, a gente é uma cidade turística, que quer receber e receber bem. Sim. Mas isso é fundamental, né? O turista, verdade, especialmente o estrangeiro, ele gosta de andar sozinho, ele, uhum, gosta de pegar o coletivo, ele tem essa, sim, cultura, né? Mas que ali tem, Isangela, você viu. Praça das Nações. Sim, Praça das Nações. Onde? O quê? Isso. Quando? Até para nós. Tem Secretaria de Turismo. E Secretaria e de Turismo. Tem Cataratas, sim, do Iguaçu. Pois é, Cataratas, o primeiro nome. Para cá. Perfeito. Ou põe ali onde era o Banestado, que eu continuo falando, Pinheiro, né? Na fundação. Não custa uma plaquinha. Perfeito. Tanta coisa que gastam, perfeito, com besteira aí. Põe uma plaquinha para o turista. Aqui é... Então. Mas essa, se todo cidadão iguaçuense tivesse esse olhar, uhum, de usar as redes sociais com esse objetivo de melhora. Você não colocou lá para fazer uma crítica, não, a quem cuida das placas, que eu nem sei quem é. É. Mas colocou lá para dizer, uma sugestão. Olhem para isso. Olhem, né, para isso. Porque não é fácil estar lá do outro lado. É o que eu faço diariamente. Não é fácil estar lá do lado do gestor público. A gente reconhece isso. Não dá para enxergar. Lógico. Tudo. Então a população pode ajudar, sim. Pode. Com esse objetivo. É muito fácil. Fácil você ver o feio, Elisângela, criticar, pá, criticar. Não, Foz do Iguaçu não é perfeita, mas ela é uma cidade abençoada, ela é minha, eu tô aqui, então eu vou zelar por ela. Nasci, me criei, minha mãe nasceu aqui, amava isso aqui, então por que não fazer a Silvana, já adotou, tá 30 anos aqui, tem carinho, então se você escolheu, zela. Agora você fica aqui, falando mal, aí não. Por favor, a portinha está aberta, se retire. Sabe? Ficar num lugar onde você escolhe para viver, tá morando e ficar falando mal, não. Mas então tem que trabalhar num todo. Eu não faço nada sozinha. Por favor, políticos, é um todo. Né? Ai, a cidade é minha. A cidade é sua, caramba. A cidade é nossa. É um todo. Eu me atrevo a dizer que Foz hoje já é um patrimônio do mundo, né? Sim. Porque... tanto na realização de eventos, hoje Foz é importante a nível de Brasil, para trazer não isso só mesmo, eventos nacionais como internacionais. Então, a gente que é daqui tem que cuidar muito, mas às vezes a gente também tem que cobrar o olhar das pessoas de fora por Foz, sabe? Sim, eu acho que sim. Foz ainda não tem a contrapartida, vamos colocar assim, uhum, da União e do próprio governo do Estado em relação à importância que ela tem no contexto a nível nacional. Verdade. Né? Então, assim... Obviamente, muita coisa aconteceu, evoluiu. Acho que muito aconteceu porque as entidades começaram a conversar entre si. Uhum. Entenderam que tem que juntar energia, não ficar cada uma trabalhando isoladamente. Mas, uhum, a gente ainda tem um caminho para percorrer. Eu acho que hoje ainda falta integração turismo-comércio. Ela ainda não acontece. Uhum. De uma maneira, por exemplo, que acontece em Gramado. Né? Verdade. Então, o comércio abre na hora que o turista está lá para estar o comércio. Então, uma série de questões a gente ainda tem. Mas nós estamos melhorando. Uhum. Eu sinto uma evolução muito maior da iniciativa privada, das instituições como o associativismo, convênio, Fundo Iguaçu, essas entidades evoluindo de maneira muito mais rápida e os empresários investindo muito mais rápido do que os agentes públicos. Com certeza. Então, com certeza. Isso ainda, o descompasso é diferente, né? E a gente melhorou, mas tem ainda um caminho razoável a percorrer. Legal. Olha, eu vou, gente, vou colocar uma musiquinha, né? Um din-din, servir um cafezinho para Elisângela. E a Silvana já pode chamar a próxima música que vem na sequência, tá bom, Silvana, por favor? Bom, nossa próxima música é Trate il Mare, que significa entre você e o mar. Mulheres Transamérica. Non ho più paura di te. Tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che lasci qui. Che consumo mentre sei via. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più restare ferma ad aspettare. Io che avrei vissuto da te nella tua straniera città. Sola, con l'istinto di chi sa mai. Sola, ma pur sempre con te. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più sentirmi stanca di aspettare. Transamérica Pop. Olha, gente, que bacana. Antes de a gente ouvir Márcia, Marcinha Maromba, Grandes Mulheres da História, deixa eu dar um alô aqui para esse pessoal, para a mulherada, que é a nossa especialista aqui, a Elisângela de Paula Kuhn. Ela, a partir de hoje, vai estar dando assim para você que está interessado nas dicas aqui do Mulheres. Ela pode estar, você pode fazer perguntas sobre contabilidade, que é difícil pra caramba, né? E, ou abertura de pequenas empresas, tá? Então nós temos, pra que melhor que essa consultora aqui, gente? Liga pra nós aqui, Nós vamos estar passando para a Elisângela e ela vai estar respondendo para você. Então, não é todo dia que você tem especialistas desse grau, né? Para você consultar de grátis, como diz o outro, de grátis. E aí, Silvana, nós temos abraços aqui para Ruth Menezes, para o Rodrigo da Silva. Pois é, um grande abraço a Ruth Menezes e Rodrigo Silva. Viu só, gente? Nada como aí você, com a tua perguntinha de italiano. A professoressa está aqui, hein? A Elisângela está aqui também. Entra em contato com a gente. Você sabe o nosso WhatsApp, não sabe? Se não sabe, vai aqui. 88282828. Faz a tua perguntinha. Estamos aqui com a professoressa Silvana. Não é Silvana, é Silvana. E nós temos aqui a Elisângela, né? A outra empresária, Elisângela de Paula, com que agora nós vamos de Grandes Mulheres da História. De hoje fala sobre a primeira escritora a se tornar uma imortal da Academia Brasileira de Letras, que é Raquel de Queiroz. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. Filha de intelectuais, Raquel de Queiroz descendia pelo lado paterno do romancista José de Alencar. Ainda criança, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, fugindo da seca de 1915. Em 1917, voltou para Fortaleza, pois o pai foi designado juiz na capital cearense. Em 1921, Raquel ingressou na Escola Normal, onde se diplomaria em 1925. Estreou em jornal em 1927, com o pseudônimo Rita de Queiroz. Em 1930, aos 20 anos, publicou O 15, seu primeiro romance, tratando dos flagelados e da pobreza nordestina, foi muito bem recebido pela crítica. Casou-se com José Alto da Cruz Oliveira em 1932. Na mesma época, colaborou com cronista para jornais e revistas e publicou uma série de traduções de autores renomados. Nos anos 60, Raquel de Queiroz passou a colaborar com o governo militar, sendo nomeada para integrar o Conselho Federal de Educação em 1967. Em 1971, tornou-se a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Traduzida para vários idiomas, tendo ainda livros adaptados para o cinema e a televisão, Raquel de Queiroz obteve amplo conhecimento por sua obra. Em 1992, escreveu Memorial de Maria Moura, romance que lhe trouxe diversos prêmios, entre eles o prestigiado Camões, dedicado ao melhor autor do ano em língua portuguesa. Aos 92 anos, dormindo em sua rede, morreu Raquel de Queiroz. Mulheres Transamérica. Então, gente, que bacana. Até estava comentando, né, Elisângela, que morte serena, né? Na rede ali. Puxa Maravilha. Vida. Bacana. Não, sem sofrimento nenhum. Então, gente, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma perguntinha para Elisângela, que tem que fazer, né? Para todas as empresárias, é assim. Carreira e vida profissional. É difícil, mas não é impossível de conciliar. É assim, Elisângela? Eu acho que a mulher de hoje tem mais facilidade do que nossas mães tinham, do que nossas avós tinham, né? Então, é possível sim. Eu tenho duas filhas, tive cada uma no meio de cada faculdade. Não foi fácil, Rita, mas foi possível, né? Verdade. E não me arrependo de nem um minuto ter saído para estudar. Hoje são meninas independentes, né? Tenho a sorte de ter duas filhas que nunca me deram nenhum tipo de trabalho. E talvez o que mais ficou para elas foi o exemplo da gente. Eu falo para as duas, né? Falei, vocês podem fazer um monte de bobagem na vida, mas tem uma profissão. Verdade. Porque mulher precisa ser independente. Independente. Porque se ela tem independência, ela pode até arrumar um marido meio tranqueira, daí ela manda ele passear, né? Ela pode fazer um monte de bobagem, né? Porque ela tem independência dela. Verdade. Né? Então, isso é. Só se tem independência quando a gente estuda, se prepara. Eu acho que as facilidades que tem hoje tem até faculdade EAD, né? Você estuda de casa, no seu computador, né? Então, a qualidade. O aluno faz boa parte da faculdade, né? Acho que isso a qualidade do estudo é você que faz. Eu acho que as facilidades são imensas, né? Óbvio que a gente ainda tem situações, né? 35% dos lares brasileiros é a mulher que sustenta sozinha, né? Isso não é um número pequeno. Nossa, 35%? 35% dos lares é a mulher que sustenta sozinha. É um número bem importante, né? Mas bastante. Aí ela tem que arrumar energia, força, aí talvez as instituições possam colaborar nisso, de dar ferramentas para que ela conquiste essa independência que a gente cita aqui, né? É óbvio que tem mulher que não necessariamente a independência está ligada a ter um trabalho fora, né? Minha mãe nunca trabalhou e é feliz assim. Mas eu acho que o mundo de hoje pede que a gente tenha uma independência ligada a alguma atividade, seja ela qual for, artesanal, seja o que for, né? Mas que nos traga essa independência, porque isso é muito importante para a gente poder conquistar a felicidade da gente. Verdade, você falou tudo. Gostei mais ainda da parte do tranqueira, que tem ainda muito por aí. Olha lá, pergunta corrente às mulheres empreendedoras que participam do Mulheres Transamérica. Vamos lá, Elisângela. Qual a dica para quem quer dar o primeiro passo no mundo dos negócios, mas fica presa no... Ai, que friozinho na barriga. Eu acho que é ter a humildade suficiente de conhecer aquela área que você está decidida a empreender, né? Às vezes a gente acha que empreender é começar de cara montando o primeiro negócio. Nem sempre. Às vezes eu tenho que ter disposição para ir trabalhar com alguém naquele negócio, ter energia para conhecer, né? Aliás, as trocas de experiências dentro das associações podem proporcionar isso, né? Me unir a outra pessoa que tenha know-how naquilo. A gente não pode, só porque o vizinho montou um negócio parecido com aquilo, achar que aquilo vai dar dinheiro e aí empreender. Tem que dedicar um tempo a estudar o negócio, a procurar instituições que podem auxiliar. Eu canso, Rita, de atender gente no escritório que se aposentou, tem um bom recurso e quer investir. Daí você faz algumas perguntas e para ele refletir, ver que ele ainda não está preparado para montar aquilo. Quem que é teu público-alvo? Né? O que você conhece desse negócio? Quem serão seus fornecedores? Você faz 10, 12 perguntas e ele entende. Eu ainda não estou preparado para isso. Olha, eu preciso estudar melhor isso. Para daí investir, às vezes, o único recurso que a família tem. Verdade. Né? O brasileiro é empreendedor por natureza, mas ele gasta muito poucas horas planejando esse empreendimento. Então, ele precisa conseguir conciliar essa dedicação no planejamento, que não é uma coisa que o brasileiro gosta muito de fazer, com essa criatividade que ele tem, com essa flexibilidade. Eu acho que o jeitinho brasileiro, a gente tem que começar a olhar ele nesse olhar. O jeitinho de olhar o lado bom nas coisas ruins, o jeitinho de se adaptar às mudanças. A gente tem que começar a ver o jeitinho brasileiro desse jeito, não o jeitinho brasileiro de querer ganhar vantagem, de querer cortar a fila do banco, não nesse aspecto, né? Então, o brasileiro é um empreendedor por natureza, mas precisa entender que precisa estudar um pouquinho o negócio dele, buscar parceiros, né? E continuar empreendendo com segurança, né? Isso é bem importante. Hoje já existe. A gente também tem que parar de dizer que o Brasil é a maior carga tributária do mundo. Não é mais isso, não. Hoje tem o microempreendedor individual, que é um super benefício. Nosso problema não está na carga tributária arrecadada, está no retorno que a gente tem, que é muito ruim. Né? A gente paga imposto e não tem retorno. Tem que pagar de novo saúde, escola, tudo. Aí está o nosso problema. Que também a gente tem que dedicar um tempo a não só no dia da eleição votar, mas de acompanhar a aplicação dos recursos públicos com as ferramentas que a gente tem à disposição, observatório social e tantas outras. Então, eu acho que assim, o brasileiro, aliás, o Brasil, Rita, tem tudo para ser um país, o melhor país do mundo, sob todos os aspectos. A gente tem solo fértil, a gente tem clima bom, a gente não tem furacão, a gente não tem neve 6 meses por ano. A gente tem tudo. E tem um povo que sabe ser flexível, né? Tá faltando esse povo ter um pouquinho mais de energia e cobrar os governantes o retorno que a gente precisa, reconstruir alguns valores que a gente tem, né? Esse do jeitinho é um que eu falei aqui Mas agora. Cobrar numa boa, né? Cobrar numa boa, com os instrumentos, sim, né? Sim. Então, vamos lá, o Observatório Social fazendo o trabalho dele, fazendo o que você fez. Isso. Olha aqui a placa, tá faltando cataratas, né? Não é xingando, não, né? Não. Não é fácil ser agente público, claro, gente, claro ser político. Tem político sério. Tem. Aliás, o político, o que é um servidor público? Quer dizer, o cara se dedica a servir a todos. Então, o político que é sério é uma missão das mais nobres do mundo. Verdade. Né? Então, verdade. A gente não pode botar tudo no mesmo balaio. É verdade. Mas a gente tem que fazer o nosso papel. Tem. Né? Então, eu acho que a dica para o empreendedor é isso. Estude, analise, procure o Sebrae, procure um bom profissional para assessorar. Não tenha medo de perguntar. Tem que agir como estudante. Isso. Né? Uhum. Então, eu estou estudando um negócio. Como é que estudante faz? Professor, não entendi aquilo. Isso. Né? É isso. Tem mesmo. Que ter essa humildade de buscar, sabe? Bacana. De conhecer o negócio e arriscar. Uhum. Olha, até vou te chamar a atenção que hoje nós temos a psicóloga Márcio, sabe? A Marta Busanello. Eu gostei muito até do que ela colocou hoje para a gente. Acho importante. E aproveitando para você dar uma ouvida aí, Elisângela, que você é uma menina muito inteligente. Nosso momento de psicologia com a doutora Marta Busanello. Autoconhecimento. Mulheres Transamérica. Bom dia, Mulheres Transamérica. Sou Marta Damin Busanello, psicóloga e psicanalista. E tenho para este programa um tema que nos atinge sempre em maior ou menor grau, que é o sofrimento. Sofrer está na primeira pessoa. Por isso, ninguém pode traduzir a intensidade do sofrimento do outro. Podemos ser solidários com a dor do outro, mas não é possível sentir o que o outro sente. A dor que sinto é só minha e de mais ninguém. O historiador Alan Gorbon afirma que a verdade da dor reside naquele que a sofre. Sabemos que há pessoas que fazem questão de mostrar que sofrem. Chegam a causar um certo mal-estar, sempre deprimidos, parecem não suportar a alegria exibida ao seu redor e até culpam os demais pela própria situação. São pessoas carentes e egoístas, querem receber todas as atenções, pois acreditam que merecem, querem elogios o tempo todo, não suportam a crítica, são imprevisíveis e frágeis diante deles. O melhor é o silêncio. Sofrer não é privilégio de ninguém. O sofrer é inerente à existência humana. Ninguém é mais especial porque sofre. Hoje, através da neurociência, se comprovou que mente e cérebro são indissociáveis e que aquela angústia ou depressão, por exemplo, podem ser muito mais intensa que uma fratura ou uma dor orgânica. O psicanalista Nasio nos diz que a dor é o afeto mais difícil de ser apreendido pelo pensamento, esquivando-se imediatamente, e que não é obrigatoriamente patológico. Ainda diz que a dor psíquica ordena a vida de todos, como se amadurecêssemos a golpes de sucessivas dores. A dor está no centro do nosso ser. A dor não é nem boa nem ruim, só que ela existe. É condição do ser humano sofrer, e cada um sofre a seu modo. Se uma pessoa não chora no funeral de alguém amado, não significa que não tenha sentimentos, que não sofra. Talvez sua dor seja ainda mais intensa por não se manifestar. O sofrer não me concede qualquer direito especial sobre os demais. Às vezes, agimos de tal maneira que afastamos as pessoas e, paradoxalmente, isto nos faz sofrer ainda mais. Em nosso egocentrismo, atribuímos a culpa à insensibilidade do outro, mas nos recusamos a olhar para dentro de nós mesmos e não refletimos sobre as nossas atitudes. Todos temos carências, todos precisamos e queremos atenção. Uns sofrem por amar, outros por não serem amados ou por querer estar junto, sofrem por amar demais e pela ausência de ser amado, sofrem pela morte de quem ama, enfim, sofre-se por algum motivo. Alguns sofrimentos até achamos banais, mas quem sofre é que sabe dele. Um gesto, uma palavra, uma frase pode causar sofrimento. Mas também a ausência do gesto, da palavra ou da frase pode fazer sofrer. Todos sofremos em algum momento da vida, de uma forma ou de outra. Pensar a dor na dor parece um absurdo para o ouvinte, mas a mente humana tem dessas. Quantas dores a vida mostra que são toleráveis? quantas perdas que em princípio achamos que não aguentaríamos viver e conseguimos sobreviver, ainda que a perda seja substituída pela saudade. É um fato que a dor da perda de um filho é quase insuportável, deixando uma marca para o resto da vida. No entanto, quero salientar que podemos aprender a acomodar as dores, sem necessariamente fazer disso uma tragédia maior. E para terminar, vou dizer o que o Lacan nos diz. A verdade da dor não é a própria dor, mas o que da dor fala através do sujeito, pois a dor pode ser também silenciamento e ocultação da verdade do sintoma. No registro da fala, a dor supõe esse deslocamento, essa não identidade, entre o que se cala e o que se diz em outro lugar. Até o próximo encontro. Mulheres Transamérica. Obrigada, obrigada, doutora Marta Busanello, do Instituto Clínico Aliança, que fica na rua Rio Grande do Sul, 590. E atende pelo telefone 3025-2129. Bacana, né, Elisângela? Isso é entender de gente, né? É complicado, mas olha, a Marta, digo, olha, a Marta é uma, é uma grande amiga e excelente profissional. Sabe? Então, aquela calma. É. Ela não passa tanto a loucura, sabe? É, não. Ela é bem sensata. Mas quando eu quis falar loucura da psicóloga, loucura do bem, né? Não, mas daqui a pouco as psicólogas ficam bravas. Mas, Elisângela, é verdade. Eu fiz psicologia, né? Eu fiz na Uniamérica, mas pra... Isso. Pra, você faz é pra você, isso, né? Não pra... Porque, de repente, eu como psicóloga, tá complicado, né, Márcio? Olha lá. Uma musiquinha, Márcio, ele já faz assim, ó. Que temos aí, Silvana? Bom, agora a Laura Pausini canta Strani Amori, né? Amores Estranhos. É isso aí. Mulheres Transamérica. Dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola, dentro un brivido. Ma perché lui non c'è e sono strani amori che fanno crescere e sorridere fra le dispiace, devo andare via. Questa volta l'ho promesso a me, perché ho voglia di un amore vero senza te. Nossa, nossa, passou rapidinho, estourando o nosso tempo aqui, mas ainda dá uns minutinhos aqui para Elisângela de Paula Kuhn dar sua despedida, né? Deixar a despedida e pro Emetendo voltar, né? Porque você agora já vai ser a nossa, uma das especialistas. Rita, eu queria muito agradecer o convite. Para mim foi um prazer estar aqui, realmente passou muito rápido. Eu queria deixar uma mensagem, que nós estamos vivendo num momento muito difícil no Brasil. Politicamente, economicamente, mas mesmo com todo esse cenário a nível de Brasil, Foz é sempre diferente. Né? Uhum. Eu tenho clientes aqui que têm negócios em outros lugares do estado ou do Brasil, e todo mundo diz, aqui o meu negócio ainda é melhor do que qualquer outra região. Né? Uhum. Nós temos aqui a micro-região, aqui uma série de fatores, o agronegócio, o câmbio nos está beneficiando. Então, em todo momento de crise, é sempre um momento de oportunidade. Eu queria deixar essa mensagem positiva, dizer assim, pare de entrar na onda da reclamação, pare de entrar na onda de que nosso Brasil não tem jeito. Não é isso. Depende da gente, da ação de cada um, da ação individual. Né? Corrupção não está só em Brasília, corrupção está no nosso dia a dia. Uhum. E ser ético sempre vale a pena. Uhum. Então, dizer que quem está aqui em Foz não pode reclamar, não. A gente tem muita coisa para comemorar. Lógico, tem melhorias para acontecerem, mas são possíveis e depende da ação de cada indivíduo iguaçuense. Obrigada de novo pelo espaço, foi um prazer estar aqui, conte sempre comigo. Obrigada, Elisângela. Bom fim de semana, né, para você. E agora, professora Issa Silvana, deixa teu tchau também para o Mulheres. Bom, gente, é sempre um prazer estar com a Rita, sempre bom vir aqui porque eu conheço pessoas, então uma dica que eu dou, todo dia procure conhecer alguém novo, procure aprender alguma coisa nova. Então, uma boa semana para todos nós e estaremos aí. Quando quiserem, estamos aqui. Valeu, valeu, valeu. Tchau, Marcinha Maromba. Tchau, Elisângela. Tchau, professora Issa Silvana. Tchau, Samela. Até então, hein, gente? Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.